Controle Torre Block, por favor, chame Torre 198, decimal 95. boa noite para o senhor Luiz. Hoje eu informação Bravo, 380 para Brasília, para a Copa. Para a Copa, a torre 1895, 2591.